Ok, ok, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifra FM. Meu nome é Tuizo. Eu sou a voz. E eu sou a palavra. A gente ouviu no primeiro bloco Cassino Monterrey, com as faixas Quero Porque Quero, Disco Rei e Miss Sedução. Pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, esse é um programa especial que eu tô fazendo com a banda Cassino Monterrey, que é a banda que finalmente eu entrei como integrante oficial, depois de um convite irresistível, que eu tenho muito orgulho de ter sido concretizado. E vamos dar continuidade então no programa. E como de praxe, a gente chegou no bloco Notícias do Mundo da Música. Que por acaso não teremos. Não teremos? Teremos, mas não teremos. Assim, tipo, eu não fiz a pesquisa semanal que eu sempre faço de notícias do mundo da música. Mas algumas coisas brotaram nas minhas vistas, assim. E, assim, na verdade eu só vi que aquele disco que a gente já tinha comentado aqui, da Takai e do... era o guitarrista do The Police? Uhum. Andy Summers, né? Foi disponibilizado o disco fundamental, já tá rolando aí, se alguém quiser baixar, comprar, sei lá, depende da sua... É politicamente incorreto falar baixar, mas essa é uma empresa corporativista. O disco Coexist do The XX também saiu essa semana, tá sendo super bem comentado por aí, se vocês também quiserem comprar ou baixar. E o Dylan também, eu não sei se eu tinha comentado aqui já que o Dylan tá gravando um disco novo. Grande Bob Dylan. Pois é. E tá saindo alguns trechos de faixas, não tive como ouvir ainda, mas enfim, sempre vale a pena. A véia roufenha do rock. O traficante de poesias. A banda Animal Collective lançou recentemente também um disco. E pra quem curte, enfim, também, só procurar aí. Alguns críticos que eu considero, assim, opinião, falaram bem, mas é uma banda que eu não... Quais não gosto, críticos? Assim. Lúcio Ribeiro, por exemplo. Grande Lúcio Ribeiro. Falou super bem. Mas eu não gosto muito dessa banda, não, assim. Ah, beleza. Então essas foram as notícias do mundo da música da semana. Muito obrigado pela colaboração. Sem sua presença, esse programa refúgio, né? Ai, meu Deus. Eu vou. Cai então... no limbo da. Cai no limbo, é. Submundo do rádio e se torna um buraco negro pelas ondas sonoras. Desautomatiza, né? Não sei se... Tomatismo. De átomo. Mas veio um tomate na minha cabeça, assim, alto, implodindo. Não tem nada de tomate, não. Bom, e... Ok, então falando em tomate, né? A gente vai dar continuidade aqui, então, na Cassino Monterrey. No primeiro bloco a gente ouviu o single novo e mais duas músicas das antigas. E agora a gente vai ouvir mais quatro músicas aqui. Ou três, se não der tempo de tocar quatro. A gente vai abrir esse bloco então com Te Sigo. Depois a gente ouve Noite em Chamas. E depois Degole Engole. E se der tempo a gente ouve juntos no final. Senão a gente joga ela pro bloco seguinte. Vamos então de Cassino Monterrey. Completando o segundo bloco especial do programa Lixeirinha. E daqui a pouco a gente volta. Até. Sua língua lábia pegada, sua pira linha postura. Do nada você surge e propõe. Você topa e soca o ar. aí? Tudo ok? Trocam poucas palavras e dizem Em seguida, ao